Ele é da rua Alcira Morim, 19, em Bacaxá, Saquarema. Que maravilha, abraço pros amigos de Saquarema. Gosta de Saquarema, Matias? Muito bom. Excelente, né? Muito pega bom. Onda lá em Itaúna. Itaúna? Itaúna tem campeonato de surf. Legal. Diz que o garoto, Barbosa, acordou à noite. Aí foi lá no quarto da mãe dele. Sim. Aí tava muito escuro. Muito escuro. Aí ele chegou assim, Barbosa, na porta do quarto. Ô, mãe. Aí ouviu a mãe dele falando pro pai assim. Meu amor. E cuidado que tem criança no estúdio, hein, seu Maurício? Meu amor. Se der pra adaptar, adapta rapidinho aí. Eu quero um filho seu. Mas já tem um garoto lá. Aí 9 meses depois, babosa, nasceu um moleque lá. Ah, que legal. Aí o garotinho foi na maternidade, lá conheceu o irmãozinho dele e tal. Sim. Aí ficou olhando assim o irmãozinho dele no berço e tal. Aí o pai falou, gostou, filho? Aí o garoto olhou pro pai e falou assim, meu amor, eu quero uma bicicleta sua. Não, meu Deus do céu.